de volta, de volta, de volta, de volta. DJ Bicho Mal, agora mais animal do que nunca. É Tony Brasil, não é? DJ Léo! Bilhetes queimei e as fotos rasguei. Todas outras lembranças vou me desfazer. Eu não vou mais atrás de você. Nem vou ligar. Posso ficar no seu mundo e eu vou procurar o meu. Tanta gente quer o que você não quis. Eu não vou mais atrás de você. Nem vou ligar. Essa história machucando o coração. Alô, DJ Léo, é com você. Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Você é o meu amor, meu início, meio e fim. É amor, o que eu sinto por você. Tudo isso é amor. Tudo isso é amor. É amor, é amor, o que eu sinto por você. Tudo somente meu amor, só é você. Sei que a saudade louca mora no seu coração. Vou depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão. Vem meu amor, vem meu amor. Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor. Está chegando o meu benzinho pra te tirar dessa solidão. Sou eu, seu amor, moro no seu coração. Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão. Chora no meu benzinho, e eu estou chegando. Quem eu amo loucamente, meu amor, só é você. Sei que a saudade louca mora no seu coração. Vou depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão. Adailson Júnior e Aline, nós somos a revelação do Pará. Aqui se faz o sucesso, os outros acompanham. DJ Léo. Alô, minha princesinha, quem está ligando é o teu gatinho. Alô, minha princesinha, quem está falando é o teu benzinho. Sou eu, tô te ligando, quero falar com você. Com saudade estou chorando, eu só quero é viver. É uma saudade louca dentro do meu coração. Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão. Chora não, meu benzinho, e eu estou chegando. Quem eu amo loucamente, meu amor, só é você. Sei que a saudade louca mora no seu coração. Vou depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão. Vem meu amor, vem meu amor. Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor. Está chegando o meu benzinho pra te tirar dessa solidão. Estou eu, seu amor, moro no seu coração. Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão. Chora no meu benzinho, e eu estou chegando. Quem eu amo loucamente, meu amor, só é você. Sei que a saudade louca mora no seu coração. Vou depressa, vou correndo, vou tirar sua solidão. E meu amor, vem meu amor. Vem depressa, vem correndo, chega logo, por favor. Está chegando o meu benzinho pra te tirar dessa solidão. Estou eu, seu amor, moro no seu coração. Vem depressa, vem correndo, vem tirar minha solidão. Arô, Marão, ouve essa música, ouve. DJ Léo, o DJ que arrasta multidões. Quando eu te encontrei, algo em mim aconteceu. Meu coração pulou, não dá pra esquecer. Eu estava na boa, curtindo sem ter ninguém. Mas não deu pra evitar, aí ficou sério. Te chamei pra dançar e você aceitou. Foi tão gostoso ficar com você. A gente se divertiu e depois saiu. A gente se amou até o amanhecer. Mas você foi embora e nunca mais eu te vi. Vivo de festa em festa procurando você. Eu grito seu nome, mas você não ouve. Te escrevo cartas de amor, mas você não lê. Eu grito seu nome, você não ouve. Te escrevo cartas de amor, mas você não lê. Pulou, não dá pra esquecer. Eu estava na boa, curtindo sem ter ninguém. Mas não deu pra evitar, aí ficou sério. Te chamei pra dançar e você

Seu amor foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. Nos meus sonhos que eu só vejo eclipse ou fenômeno. Você não me merecia, tampouco o meu amor. Didi Naldinho Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gamada de amor. Didi Naldinho Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gamada de amor. Didi Naldinho Eduardo. Na batida. Número 1 da galera.

gente se apaixonar. O som que bate forte no meu coração. Rubi, minha paixão. Poderoso Rubi é quem vai tocar. Pra gente se apaixonar. O som que bate forte no meu coração. Rubi, minha paixão. É meu Rubi, é teu Rubi. Nosso Rubi pra sempre vou fazer a pedra do Rubi. É meu Rubi, é teu Rubi. Nosso Rubi pra sempre vou fazer a pedra do Rubi. É meu Rubi, é teu Rubi. Nosso Rubi pra sempre vou fazer a pedra do Rubi. É meu Rubi, é teu Rubi. Nosso Rubi pra sempre vou fazer a pedra do Rubi. Oh, show. DJ Léo, solta um som. Filha, me desculpa, está te ligando. Não desliga, escuta o meu sofrimento. Tudo que eu mais queria era você aqui. Sentir o toque dos seus dedos com você dormir. Estou te ligando aqui do crocodilo. Você sabe, ele faz parte da nossa história. Foi aqui que eu te vi pela primeira vez. Você estava tão linda e eu me apaixonei. Você me acordou querendo conversar. Quando me tinha em teus braços, você nunca me deu valor. Me trocou por outra, nunca mais ligou. Mas ela te chutou e você resolve me procurar. Me perdoa, amor, se preciso for. Espera que eu vou te buscar. Curtir aqui no crocodilo. Nossa canção, nós dois vamos dançar. Me perdoa, amor, se preciso for. Espera que eu vou te buscar. A gente curtir aqui no crocodilo. Nossa canção, nós dois vamos dançar. DJ maluquinho e seu batidão. Você sabe, ele faz parte da nossa história. Foi aqui que eu te vi pela primeira vez. Você estava tão linda e eu me apaixonei. Você me acordou querendo conversar. Quando me tinha em teus braços, você nunca me deu valor. Me trocou por outra, nunca mais ligou. Mas ela te chutou e você resolve me curtir aqui no crocodilo. Nossa canção, nós dois vamos dançar. Me perdoa, amor, se preciso for. Espera que eu vou te buscar. A gente curtir aqui no crocodilo. Volte logo pra mim, meu amor é você. Meu bem, volta. volta logo. Tá junto de mim. Porque eu só bato de você, só presta com você. Tudo, tudo que eu faço. Porque eu só gosto de você, só presta com você. Tudo que eu faço, só tenho você. Meu bem, volta logo. DJ Moisés, o incomparável. Valdo Lima, e Valdo Lima está de volta. E Valdo Lima. DJ Léo, o fenômeno da atualidade. Eu não sei se vou me acostumar ficar sem você. Eu não sei se vou suportar a toda solidão. Se você não voltar, o que eu vou fazer? O que será de mim? Até fiquei com outras pra tentar te esquecer, mas não consegui. Só tenho você. Meu pensamento, meu bem, volta logo, pra junto de mim. Porque eu só gosto de você, só presta com você. Tudo, tudo que eu faço. Porque eu só gosto de você, só presta com você. Tudo que eu faço, só tenho você. No meu pensamento. Meu bem, volta. DJ Léo.